Projeto X Podcast. Listen, boy. My first love story. Mais um Projeto X Podcast, e hoje nós vamos cruzar os oceanos, atravessar lá pro outro lado do mundo, chegar na Ásia e falar sobre uma das minhas coisas favoritas, que é a onda coreana, ou já virou tsunami. Se tu não sabe do que eu tô falando, tu não conhece K-pop, cara, onde tu tá? Vamos começar a falar dessa cultura que invadiu o mundo. Eu sou Fernanda Fofonga e anion! Bom, hoje, na verdade, eu tô aqui com um time de convidados, porque eu ainda estou infiltrando aos poucos, eu tô conquistando um a um, puxando, trazendo pro time dos K-Lovers. Eu já conquistei o Seiji. Aos poucos eu vou dominar essa staff, mas por enquanto eu trouxe um time de especialistas aqui pra falar sobre K-pop, K-drama principalmente. K-pop a gente não é muito ligado, mas K-drama, falar sobre os nossos artistas, explicar o que é Hallyu. Aqui é o Juba e, tipo, a onda coreana bateu em mim na época do Pump. Bom, aqui é o Sérgio Sampa e fighting! Fighting! Annyeonghaseyo, eu sou a Júlia e fighting também. A criatividade tá aqui, ótimo. 저 푸른 초원 위에 사랑하는 누리님과. Não sei, talvez assim, se vocês olharem pra frente de vocês, se vocês estão no computador ou pegar o celular, vocês devem usar alguma marca como Samsung, LG, devem ter, mas talvez o pai, um amigo, ou vocês veem a propaganda da Hyundai por aí. Cara, a Coreia, ela tá em todo lugar. Samsung é a marca de smartphone mais vendida no mundo. LG também tá em todo lugar. A gente tem Hyundai, a gente tem Kia. Enfim, temos um monte de produtos coreanos, porque a tecnologia, a economia coreana cresceu. Mas o que é mais interessante, o que é mais legal, a gente tá cada vez mais cercado da cultura coreana. Então, quando em 2013 o Psy estourou, vídeo mais assistido do YouTube de todos os tempos, cara, quando ele estourou, aquilo ali não é descobriram a Coreia, não, aquilo ali veio de um crescente, e o Psy foi o ápice disso, assim, foi o momento chave, onde mesmo quem não é ligado e quem não vai atrás e não procura questão coreana, né, começou a saber, nossa gente, existe um país chamado Coreia do Sul e lá eles têm um pop, e que isso tá virando febre no mundo inteiro. Agora, antes da gente começar a explicar tão pouquinho, porque isso é um fenômeno muito interessante, que é a Hallyu, né? Que é a onda coreana. Eu só queria perguntar pra vocês como que vocês começaram a conhecer um pouco da cultura coreana. Qual foi o primeiro contato de vocês? Onde que despertou? Nossa, isso aqui pode ser legal, eu vou acompanhar. Olha, o meu contato com a onda coreana, como eu falei, foi por Pump, mas tipo, não foi só o Pump, foi pela BoA. Acho que lá em 2002 eu tinha amigos coreanos no cursinho, né? Que sou velho. E aí o pessoal levava os CDs da BoA, né? Então eu tive contato, ouvia as músicas dela antes dela cantar Yuniasha, né? Que o pessoal conheceu ela por causa de Yuniasha aqui no Brasil. Eu conheci por causa de Yuniasha, por sinal. Eu acho que eu tive vários primeiros contatos com a cultura coreana, porque eu fui no festival coreano há uns 5 anos atrás aqui em São Paulo, então eu tive contato com a música tradicional, com a comida tradicional coreana. Então eu acho que o contato da cultura coreana são várias vezes. Meu primeiro K-drama foi o Gong. Eu diria que, assim, a cultura coreana, em mim, ela teve contato de diferentes formas em diferentes mídias. Já Limão A também. Então, K-pop, então, tipo, cada artista, pra mim, é um recomeço, né, no K-pop. Eu vou falar por mim, assim, meu contato foi muito através. Eu gostava muito de anime, mangá, e eu acho que até muita gente acabou conhecendo esse universo de K-drama por causa disso. Eu era apaixonada por um mangá que era Hanayuri Dango. Cara, eu tava fissurada no mangá na época, assim, eu tava lendo. São 32 volumes, eu tava lendo muito. Eu comecei a assistir o anime não me encantou muito, e eu fui pra ver versão live action, né? Hanayori Dango, a versão japonesa, né? Com a Maui Inoue e o Matsumoto Jun. Eu não sei, assim, quando eu vi aquele drama, eu achei, nossa, isso aqui é legal. Eu quero ver mais. Só que eu fui começar a ler e eu vi, pô, tem uma versão coreana. Ah, vou assistir a versão coreana, né? Lá em final de 2009, início de 2010. E quando eu vi a versão coreana, eu realmente eu gostei muito, assim. Eu achei a produção muito bem feita. Eu achei melhor produzida, assim, com estética, aparência, filmagem, que é japonesa, por exemplo. Eu resolvi assistir uma coisinha ou outra depois. Eu fiquei uns 2 anos, assim, assistindo de vez em quando um drama ou outro. Até que, sei lá, acho que foi início de 2013, eu tirei férias. Eu vi que o Netflix tinha colocado no catálogo deles, né, alguns K-dramas. E eu resolvi começar a assistir. Dali foi ladeira abaixo. A onda, assim, passou, me levou. E eu não consigo mais voltar pra praia, gente. É difícil. O meu foi praticamente a mesma coisa. Eu também gostava de anime, mangá, assim. Só que nunca foi uma coisa muito viciante, sabe? Eu gostava, só. E daí eu fui no Anime Dream. E eu vi uma sala, assim, tipo, muito sinistra. De muita gente dançando alguma coisa que eu não entendia. Uma letra, assim, tipo, que nossa, que é isso, entendeu? E aí eu fiquei olhando. Eu falei, gente, que é isso? Que essas pessoas estão fazendo? Aí eu vi um monte de menina dançando. Que na época eu não sabia, mas era a Girl Generation, né? Aí eu falei, nossa, legal. Só que eu não procurei nem nada. Eu saí da sala e tal. E depois de muito tempo depois, né? Eu entrei no YouTube e falei, não, vou achar essa música. O que não aconteceu. Mas eu não sabia o nome nem nada, né? Não foi muito fácil. Daí, tipo, eu... Tá, e agora? Aí eu fiquei na minha, não procurei mais nada. Eu nem sabia que era coreano. Eu sabia que era uma coisa diferente. Daí eu deixei quieto. Nunca mais vi nada. Foi só depois que eu conheci os doramas que eu fui ver K-pop de novo, assim, tipo, eu não achei mesmo e deixei quieto. Aí depois também começou em mangá, que eu li, eu não sei falar em japonês, desculpa se eu errar, mas é Zetai Kareshi, e eu me apaixonei pela história, e aí eu fiquei procurando pra ver se tinha alguma coisa, e eu achei um live também, né, japonês, do mangá, e aí eu me apaixonei, aí foi por isso que eu fui procurando outros e outros. Acho que o meu primeiro K-drama foi Secret Garden, e daí eu não parei mais. Aí tô até hoje, assim, sou apaixonada, assim, minha vida é a Coreia do Sul. Meu caso, assim, é, durante muito tempo eu não conhecia nada, assim, de cultura coreana, assim. O máximo que eu conhecia era, sei lá, personagem de jogo de luta, sabe, que era coreano, assim, não tinha nenhum envolvimento. Aí, assim, lá pra 2005, 2006, mais ou menos, tinha um amigo meu que assistia uns doramas, tal, que dramas também. Aí eu resolvi procurar alguma coisa pra assistir, assim, e eu acabei descobrindo o primeiro que eu assisti foi Witch Amusement. Era até bacana, eu gostei, assim, eu achei legal, achei bem diferente a forma como eles faziam, como eles fazem as novelas deles, né? Só que, assim, eu curti. Aí depois eu fui ver as análises na internet, o pessoal falando que era ruim, eu falei, caramba, será que... será que eu tenho mau gosto, né? Mal. Tô cagado, né? Esse aí que é ruim eu gostei, os outros devem ser melhores, né? Só que depois acabou passando, assim, eu cheguei a assistir um outro que eu nem lembro mais o nome, e um bom tempo depois, eu acho lá pra 2012, eu acho, que eu fui voltar a assistir, e eu vi um que era Rooftop Princess. Isso, uh-huh. Isso daí. Bom, assim, depois desse daí eu comecei a ver várias no mesmo ano, assim, eu assisti até aquela, tem uma novela bem grande, que tem acho que 70 episódios, chama Issa, que é de época. Eu assisti essa daí também, eu achei muito legal, assim, o roteiro dela, e eu vi até em inglês mesmo, porque é difícil de achar, né, quando a novela é muito grande, assim, e assim, até hoje eu vira e mexe, eu assisto alguma coisa, assim. Assisti Dream High, que essa é uma fusão, né, de K-pop com K-drama, né. Bom, eu continuo vendo, hein. Agora que tem esses doramas no Netflix aí, eu tô tentando assistir, mas eu não vi muitos ainda. E tô seguindo. Agora a parte de K-pop, que nem disse o Juba, né. Eu também comecei ouvindo pelo Pump, né. Assim, depois de que eu parei de jogar, nunca mais eu ouvi falar nada, assim. Até que uns anos atrás aí, eu tava procurando no YouTube, sei lá, música de abertura de seriado de Tokusatsu, e eu vi lá alguma coisa diferente, lá uma música que eu nunca tinha visto falar, com umas meninas que era toda a mesma cara, eu cliquei eu cliquei e falei, vou ver que música é essa, né? Aí a música era meio chiclete, sabe? Era aquela música que eu nunca tinha ouvido, assim, uma língua estranha, não parecia japonês que eu tava acostumado a ouvir, né? E era o D do Girl Generation, né? É, tava na cara que era D. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자. A gente tem que entender que, na verdade, existe até um motivo pra hoje, acho que nesse momento, acho que a gente pode dizer que vem de uns 5 anos pra cá, uns 6 anos pra cá, que realmente estourou, né, que começou a descobrir que existe muita gente que é fã e começou a curtir, acompanhar tanto os artistas musicais, quanto acompanhar as séries, né, os dramas. Porém, esse processo, né, essa crescente da cultura pop coreana, começou já lá no início dos anos 90, e só pra explicar, Hallyu é termo que significa onda, e ele foi cunhado por alguns jornalistas chineses lá nos anos 90, pra justamente designar essa invasão que tava tendo, e o sucesso crescente que tava tendo, muitos dramas coreanos em outros países da Ásia na época, né? Principalmente na China, no Japão, em Taiwan. Eles até meio que fizeram uma escola, tu pega os próprios dramas taiwaneses, eles são muito próximos de linguagem, os coreanos, assim. E essa invasão, né, ela começou, porque assim, vamos pensar um pouco na história da Coreia, né? A Coreia era um país que, até antes da Guerra da Coreia, em 1950 e alguma coisa, era um país unificado, daí teve a Guerra da Coreia, com influência norte-coreana, foi influência lá da China, da União Soviética, e na Coreia do Sul a gente teve influência americana, enfim. Isso já começou a influenciar um pouquinho a cultura, né? Começou a ter contato com outras nacionalidades, enfim, e começou a entrar um pouco naquela cultura que era antes fechada, um pouco si mesma. Depois, nos anos subsequentes, já com a divisão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Sul, ela passou muitos anos numa ditadura militar. E essa ditadura, ela foi ter fim lá no final da década de 80, mais ou menos. Quando a Coreia se abriu, muitos acreditavam que ia acontecer. Ah, como no resto do mundo inteiro, vai invadir Estados Unidos, a cultura norte-americana vai entrar, música, vai filme, mas isso não aconteceu muito. Por exemplo, aqui a gente pensa no Brasil um pouquinho, a gente escuta muita música americana, obviamente, acho que em termos musicais a gente ainda tem uma música que é forte ainda, o público ainda acompanha. Mas tu pega cinema, gente, sério, assim, quantos filmes nacionais a gente assiste? Eu acho que ano passado não assisti nenhum. Eu sou meio que obrigada a assistir porque eu faço cinema, mas bom, não é uma escolha falar muito... Mas, então, a gente agradável. Pode falar, tu pode realmente falar, né, sobre isso. O cinema nacional, infelizmente, ele é muito fraco, assim, em termos de público. Tem produções muito boas, algumas, né, mas, infelizmente, o nosso público, ele é quase todo só assiste filme de Hollywood, né. E lá que... É, tem muito filme nacional que parece a extensão da novela das oito. É o comédia, porque a única coisa que dá bilheteria alta é humor aqui no Brasil, né. Então, é verdade. Diferente dessa situação que a gente tem no Brasil, onde a gente realmente recebe muito de fora. Lá na Coreia, querendo ou não, a cultura ela começou a prevalecer. Então a música coreana, ela começou a tocar nas rádios. Obviamente que tu nota a influência do pop americano, de algumas músicas da Inglaterra, do rock, enfim, do pop. Mas são músicas feitas por coreanos, em coreano, né? E que adaptou um pouco pra própria cultura. Tu começou a ter os dramas na TV que fizeram muito sucesso e que tem uma gama, assim, uma diversidade de assuntos. E ao mesmo tempo o próprio cinema deles é forte. Eles têm uma produção cinematográfica muito boa. Tem, eu tenho que concordar com essa parte. Embora, tipo, muita gente não conheça, eu sou uma das que segura a bandeirinha, assim, da Coreia do Sul lá na minha sala, sabe? Então eu quero que todo mundo assista alguma coisa. Mas grandes filmes já foram falados na Coreia do Sul, assim, da Coreia do Sul, que são conhecidos. Então acho que, assim, é bem grande. O meu sonho é trabalhar lá com cinema ou com TV, série de TV, né, doramas e tal. Mas eu acho que é muito legal as ideias que eles têm, a forma que eles produzem. Eu acho muito interessante, sabe? Sai bastante coisa de lá. Então é uma coisa, não é uma coisa muito fácil. E eles conseguem fazer, entendeu? Eles também seguem um pouco a ideia que os próprios japoneses, até porque eu não conheço mais a cultura japonesa, de eles trazerem a influência e inventarem o seu jeito com aquela influência. Sim. Só que uma coisa que eu vi que os coreanos diferenciaram dos japoneses, que os japoneses seguiram esse caminho sempre, até hoje ele segue. Os coreanos não, os coreanos eles pegam influência e depois eles vão lá e contratam os produtores americanos pra fazer as músicas deles. Então, é um passo mais além, porque, tipo, você contrata gente gabaritada pra produzir música localmente, né? Música na Coreia. É não só música, como a coreografia também, né? Até mesmo a composição de letra. Teve uma coisa até que, lendo um pouco sobre isso, eu entendi, né? Como é que... Porque, pensa assim, a gente até pode comparar muito a Coreia e o Japão. O Japão, ele tem um mercado interno muito forte. Ele, a população deles é maior, o mercado interno, o consumo é muito forte. Na Coreia, eles têm uma população de mais ou menos 50 milhões de habitantes e o mercado interno não é tão forte. Então, o que os produtores, eles têm que começar a fazer? Eles não podem pensar na hora de produzir algum produto, seja um celular, seja um álbum de um artista, pensando só no mercado interno deles. Eles têm que pensar no mercado externo, eles têm que exportar esses produtos. Então, tudo quando eles produzem algo, não é pensando só pro público interno da Coreia. Então, o artista coreano, ele não vai fazer algo que só vai agradar o público coreano, sul-coreano. Ele vai fazer algo que vai agradar o público da Ásia no começo e agora eles já estão pensando em agradar algo que agrade o público mundial. O Japão, eles ainda são muito fechados nisso, porque como o público deles é muito forte, né, o mercado consumidor deles é muito forte e é grande, eles ainda fazem muita coisa internamente. Eles não se preocupam tanto com essa questão de exportar o seu artista, exportar o seu produto. Pra eles, o que vem de lá, pra eles, tá bom. O resto não importa muito pra eles. É por isso que eu acho que, bem ou mal, a cultura coreana, ela conseguiu se expandir tanto, tão rápido. Porque eles têm essa visão de mercado global. Tanto que tem incentivo do governo, parte de Ministério da Cultura deles, que faz trabalhos e projetos de exportar justamente a cultura deles para outros países. Não sei se vocês sabem, aquela revista K-Wave, que é publicada no Brasil, ela é publicada no Brasil com o patrocínio de uma das grandes emissoras de lá. Justamente para isso, para divulgar a cultura, obviamente no Brasil, mas eles também publicam em alguns outros países, é publicada em outras línguas essa revista. Então é para justamente exportar a cultura deles e eles conseguirem se fortalecer economicamente. Na verdade, é meio que uma faca de dois gumes. À medida que a economia deles cresceu, eles começaram a vender mais cultura e a própria venda da cultura ajudou eles a vender mais produtos e crescer mais economicamente, né? É muito interessante porque é um tipo de política, né? É o que os Estados Unidos faz. Só que os Estados Unidos, ele tem os dois lados. Ele tem a que a gente chama de soft power, né? Que é a venda de cultura. Essa importação da cultura nacional e colocar isso para todos os países. Tu tem a hard power, né, que é a parte militar, e isso fica mais com os Estados Unidos. E a Coreia do Sul, ela investiu muito nessa soft power, né, nessa venda de cultura para outros países e justamente para fortalecer a própria economia. Eu acho isso muito interessante porque não é só uma questão de assistir uma série, um drama, é tu entender até por que a gente hoje está assistindo essa série, esse drama, né? Até eu comentei sobre esse começo, né, nos anos 90, quando eu gravei com o Jubo uma vez um podcast sobre Dream High. Eu tava falando pra ele que nessa época a música ainda, ela era muito, não era esse mesmo K-pop que a gente conhece hoje em dia, né? Teve um grupo nessa época, acho que foi 92, que é o Soteji and the Boys. Eles fizeram uma apresentação num programa, é até a história bem, como posso dizer, parece que é uma coisa meio fantástica, assim, né? Porque assim, eles foram num programa, eles se apresentaram com o estilo deles, que era mais parecido com um rap americano, assim, e o pessoal que tava lá avaliando eles, os jurados, sabe, eles tinham uma aparência meio caricata, assim, sabe? Não gostaram, acharam que não tinha muito a ver com o que eles faziam na Coreia, naquela época e tal. Só que aconteceu, a música desse grupo foi muito influente, assim, foi muito diferente do que estavam acostumados a ver por lá. E por mais que eles não tenham passado no programa, que eles não tenham sido aprovados lá naquele programa, o pessoal começou a gostar da música, começou a tocar na rádio, e eles bombaram e tal. E foi um grupo que durou bastante tempo aí. E esse grupo, Soteji, tem se você ver na Pump, de uns 10 anos atrás, tinha essa música lá no meio, sabe? E a música é de 92, assim. Tem um drama, não sei se algum de vocês já assistiu, Reply 1997. Eu vi falar. Eu assisti o primeiro episódio, só pra você tomar vergonha na cara. Esse drama, ele se passa, assim, ele, na verdade, ele tem bastante flashback, mas ele começa a história em 1997 com esses grupos. O grupo que aparecia lá era o Hot, né? Não sei como é que se fala, H.O.T., não sei. Eu acho que é. Enfim, ele, a menina, que é a personagem principal, era mega fã dele, e esse drama, ele fala justamente um pouco, né, um dos fatores, ele fala como que surgiu essas fãs vairadas que existe, né, desses grupos de garotos, enfim, que tem do K-pop. E nessa época, lá pelos anos 90, foi quando quando começou realmente a ter esse fortalecimento, começou os dramas a ficarem mais populares, eles começaram até sair um pouco da Coreia e ir pro restante da Ásia, e começou a ficar uma coisa grande, começou a ter destaque. Porém, assim, acho que o boom mesmo, começando na Ásia, sempre pensando primeiramente na Ásia, foi lá nos anos 2000 com um drama chamado Winter Sonata. Eu assisti o primeiro episódio pra gravar esse podcast, porque eu fiquei curiosa sobre ele, e porque esse drama, ele foi muito popular. Ele foi reprisado, tipo, foi passado em vários países da Ásia, no Japão ele passou, foi reprisado. O primeiro-ministro da época disse que o ator principal era mais famoso que ele. Eles fizeram uma versão de anime e mangá no Japão. Assim, foi um drama que marcou muita gente lá. Ele foi lançado em 2002, era da KBS. A ilha onde se passa a história, que é a ilha de Nami. Hoje ainda tem muita gente que é atraída pra essa ilha pra fazer turismo por causa do drama. Eu fui pesquisar umas fotos pra ver. Eu já tinha visto essa ilha em outros dramas. E tem uma estátua com os dois personagens principais do drama na ilha. Caramba. Assim, pra ver o quão marcante foi. Porque esse drama, ele foi tão forte que atraiu muita gente. E ainda hoje vai muita gente nessa ilha pra visitar o local, assim, as cenas onde foram gravadas. E foi aí que realmente acho que começou a ter se despertar pro resto da Ásia. E eu acho que com o fortalecimento da internet, a gente começou a consumir mais. Eu imagino que começou primeiro justamente com esse consumo da cultura japonesa, né? De assistir anime, mangá, e daí acaba indo atrás de outras coisas. Até que tu tem o próprio Netflix, que, pô, põe no catálogo. Que drama, gente. Quem ia esperar ter que drama no catálogo do Netflix? Eu, pelo menos, não esperava. Depois tu tem os sites como, de streaming, como o Viki, o Drama Fever, e isso estourou muito, assim. Começou a muita gente, cada vez mais, tipo, cada evento de anime que eu ia, eu começava a ver mais fãs de K-pop. Mais fãs de K-pop até do que fãs de anime. Parece que tá, tipo, tá desassociando uma coisa da outra, sabe? E as salas de K-drama, de K-pop estão crescendo cada vez mais. Pô, no, se tu vai no Centro Cultural ali, aqui em São Paulo, o que tu vê é a galera dançando K-pop. Todo dia. Você passa lá às 6 horas da tarde, você sai do escritório, pega o metrô e desce lá na Vergueiro, que eu estudo japonês ali do lado. Sempre tem ensaio de grupo de K-pop. 6 horas da tarde, 7 horas. É, eu queria falar, também tem bastante grupo cover, né, que vai em evento de anime pra se apresentar e tal. Mas uma coisa que eu queria falar, assim, o Winter Sonata, ele foi importante, historicamente falando, no Japão, porque ele abriu as portas da Coreia do Sul pro Japão, mas ele assim, não só as portas comerciais, né, de trazer séries e cantores, ele abriu as portas de paz entre os dois países. É uma coisa que, tipo assim, os dois países estão tentando isso já faz uns 20 anos, e fez que ou artistas coreanos se projetassem no Japão. Então, por exemplo, eu falei da BoA. A BoA, ela se tornou embaixatriz, né, da Coreia do Sul no Japão nesse período, né, com o lançamento dela por lá e tal. E foi também um momento importante que a música coreana começou a perceber que eles tinham que treinar o japonês, né, ensaiar o japonês para estrear lá no segundo mercado do mundo e depois mirar no primeiro mercado do mundo, que é o mercado americano. Então foi... O Winter Sonata, ele é muito importante pelas relações bilaterais entre a Coreia do Sul e o Japão. Não, em contrapartida, existem alguns grupos no Japão que fazem protesto contra essa invasão coreana que tá acontecendo, né? Que ainda existe muito preconceito, existe ainda muita rixa, né? É que os japoneses são seletivos. Tem alguns artistas que eles adotaram no país dele. Tem outros artistas que eles não adotaram, não adianta. Eu falei daquele grupo, né? Do SOTG, mas assim, aquilo foi só o comecinho, assim, do K-pop, né? Um bom tempo mais pra frente, que a gente realmente viu que esses grupos começaram a fazer mais sucesso em 2005, 2006. Teve aquele grupo que fez muito, que chamou muita atenção, o Wonder Girls, né? Aliás, essa música tá no filme dos Pinguins, né? De Madagascar agora. Sério? Sim, sério? Ela toca tipo 5 segundos, mas tá lá no meio. Nossa! Então, aí depois disso veio... teve o Girl Generation também, né? Que foi outra explosão, tem o 2NE1. Mas eu acho que realmente aí quem é a cara do K-pop aí pro resto do mundo, pra quem não conhece muito, é o Psy, né? Não, o que o Psy fez, cara, não, é inexplicável. Vocês viram que o YouTube botou uma brincadeirinha ali que quando tu clica lá no número de visualizações, ele dá um bugzinho, assim? Ele dá um... Ah, sim, ele os números começam a mexer, né? Começa a rotar, a girar, assim. Sim. É assim, ele fez algo, acho que ninguém esperava isso, né? Tipo, tu ter um número de visualizações numa música que... era muito diferente, assim. Obviamente foi muito por causa da dança, né? Da coreografia, da música. E até a música que é meio pega, né, gruda na cabeça. Mas isso também mostra muito... É um reflexo desse crescimento, da popularização, né? Da cultura. É verdade. Mesmo quem não entenda nada de K-pop, nada de... Nunca se ter assistido um drama, não saiba nada sobre a Coreia do Sul, assistiu a merda do vídeo de Gangnam Style. Certeza. É que eu acho que o Psy é um artista, assim... No caso, ele é um artista completo, mas eu diria que a música em si foi uma música tão local, tão bairrista, que ele nunca pensou que aquela música que ele estava falando de exatamente de um bairro, que iria gerar esse buzz todo. Eu acho engraçado que, assim, a internet, ela gerou tendências de 2005 pra frente, porque, tipo assim, a gente tem artistas pop americanos que nasceram no YouTube, né? A Sim. gente tem o Justin Bieber, que todo mundo fala, mas ele veio do YouTube. E a gente tem o Psy, que veio com essa música. A gente tem o Michel Teló, que veio com aquela música que todo mundo, ninguém aguentava mais. Então a gente tem uma série de artistas que, independente do idioma que ele tá cantando, a produção dele, mesmo que seja excêntrica ou bizarra, ou talvez por ser mais bizarra mesmo, chame a atenção do mundo inteiro. Então é uma coisa que você produz e todo mundo tá vendo. É uma coisa assim que não dá pra medir, né? Todos esses casos aí de YouTube é viral, né? Tipo, viral não tem uma receita, é uma coisa que acontece, né? Que nem o Psy, ele tá falando do bairro dele lá, mas que nem aqui no Brasil o pessoal não faz ideia do que é a letra. Eles querem fazer a dancinha do cavalo e fazer a sua versão e postar no YouTube, né? Eu acho que foi isso que fez o negócio bombar, assim. Por isso que até o Gangnam Style fez muito mais sucesso que a segunda música dele lá, Gentleman. Porque a primeira tinha dancinha engraçada que o pessoal queria copiar, né? A segunda já não tinha tanto. Você ia na balada naqueles dois primeiros anos do Gangnam Style, era impressionante, tipo, chegava um momento, tava todo mundo dançando, e de repente Sim. tocava, parou, alguém puxava a coreografia e todo mundo fazia igual, então, tipo, é uma verdade. Coisa que eu vi várias e várias e várias vezes, independente da balada, independente do... você via isso acontecer, do nada. O que eu tava vendo é que o Psy, ele não era considerado um artista top na Coreia, assim, ele era meio que um artista, assim, tipo, de segunda linha lá, e ele estourou muito e cresceu muito, assim, com a música Gangnam Style. Né? Isso que é bem curioso. Mas, assim, hoje tem show aí de artista coreano. Se tu procurar, tu vai vir aí o show de algum grupo. E esses shows estão lotando no Brasil. Assim, eu conheço já muita gente que vai e eu não consigo ir. Pô, agora, recentemente, o Mr. Eu não conhecia esse grupo, nunca tinha ouvido falar deles. Mas eles estiveram no Domingo Legal lá com o Celso Portioli falando besteira. Com os devs, eu vi. Vergonha, tipo, botaram mulher lá pra dançar com eles. Fiquei pensando, nossa, esses coitados, cara, não deve estar acostumado com isso, sabe? Pô, enfim, mas tá começando. Começando a realmente crescer e até sair um pouco desse nicho, assim, porque bem ou mal, da mesma forma que anime mangá é algo de nicho e começou a expandir um pouco, a cultura coreana, assim, ela é muito de nicho e agora ela tá começando a se divulgar e eu acho que eles são bons vendedores. Eles conseguem vender muito mais o peixe do que os japoneses. É uma coisa, assim, que eu vejo, assim, muito, assim, na Coreia tem os grupos lá de K-pop, tem o pessoal que faz K-drama, só que às vezes um cantor faz uma novela um ator às vezes canta uma música e eles fazem essa troca, assim, sabe? Tem muito programa de variedade na Coreia que eles fazem reunindo esse pessoal, sabe? E aí eu tenho muito fansub que traduz até os programas, né? Se você tá vendo um dorama, você escuta uma música que você gosta, aí você vai procurar a música, você descobre que é de um tal grupo, você acaba gostando do grupo, aí depois você ainda tem um programa de variedade que tem esse pessoal lá no programa, sabe? Então uma coisa complementa a outra, assim. Acho que a gente tentou fazer uma discussão, acho que deu pra entender um pouquinho como que foi, né, esse crescimento, o que é a Hallyu. Talvez não, a gente talvez tenha sido meio confuso. Mas, na verdade, eu só queria gravar esse podcast por um motivo, pra falar de K-drama. E foda-se o resto, era só sobre isso que eu queria falar. Eu só quis criar um argumento e capa, fazer um negócio bonitinho, mas eu quero falar de K-drama mesmo. Até achei uma coisa que é legal de falar. Teve um dia que eu fiquei discutindo com o Cabeça, que eu indiquei um drama pra ele assistir, mas ele tá assistindo, assim, aos poucos, né? Mas uma coisa que eu falo falei, eu indiquei um, não sei se alguém já conhece esse, que é o Pride and Prejudice. Ele se passa no escritório de promotoria e ele lembra muito uma série de investigação. Ele falou que lembrava muito Law and Order, né? E é uma série que ele gosta muito. E é uma coisa que eu acho que talvez seja o que me encanta com dramas coreanos, é que existe uma diversidade de assuntos. Por isso que eu acho muito complicado dizer que drama é novela. Porque quando a gente pensa em novela, a gente pensa em novela brasileira, ou a gente pensa até no máximo numa novela mexicana, né? Aquela coisa com aqueles dramalhões e tal. Isso tem lá na Coreia. Tem sim. Eu recentemente assisti um que é o Jangburi Is Here, que ele é tipo uma novela mexicana, assim, todas as viravoltas, dramas, com uma vilã. Aquela família vilã rica. Assim, família rica. Aquela vilã assim que tu quer matar, sabe? Que a mulher, a menina faz um monte de mentira e tu não consegue acreditar que as pessoas estão acreditando no que ela tá falando, sabe? Então, assim, tem esse tipo de história. Mas eles têm muitos outros tipos de história. Tem desde policial, terror, investigação, comédia, romance. Tem de tudo. Essa diversidade que me atrai muito na cultura coreana. Eles têm muitas emissoras que produzem, muitos canais, cada um tem suas próprias características. Por isso que é muito difícil categorizar, drama é novela. Não, cara, drama é novela, drama é série, drama é, tipo, qualquer coisa. Não dá, assim, pra botar numa categoria específica do que tu vai assistir. Não é só um estilo. É a mesma coisa que eu gosto também de falar de anime. Anime não pode dizer que anime é coisa pra criança, porque tem de tudo. É a mesma coisa de drama. Eu acho que a gente aqui é tão acostumado com a nossa produção nacional, que ela é escassa, né? Mas, assim, você falou que tem vários estilos diferentes, né? Tem essas que são mais romance, tem umas que são de escola, assim, que são relacionamento entre alunos, né? E tem o que eu acho que chama muita atenção também, essas de ação, sabe? Que parece filme, sabe? Parece um seriado, tipo sei lá, um 24 horas, assim, sabe? Tem umas bem nesse snipe, assim, bem nesse estilo, assim. Sim, com certeza. É isso que chama atenção pra vários tipos de pessoas. Então, assim, a não ser que a pessoa não curta produção asiática, assim, eu acho que pra cada pessoa tem um tipo de dorama que ela pode gostar, assim, um dia, se ela tentar assistir, né? É que, assim, dorama é uma coisa muito segmentada, não o dorama em si, mas as produções. Então tem mini gêneros, né? Tem gêneros pra cada gosto. E eu acho que isso também é por causa que as televisões na Ásia são focadas em diferentes públicos. Cada dia, ou cada horário é um público diferente. Que é uma coisa que a televisão brasileira, na minha opinião, é o grande defeito da TV brasileira. Uhum. Porque eles pensam na massa. E aí eles pensam na massa, eles têm que agradar todo mundo e, na minha opinião, não agrada ninguém. Porque você tem que falar do pobre, você tem que falar da violência, você tem que falar do ser... E lá não. Lá cada série tem seu dia X e aborda uma coisa. Eu não sei como funciona na Coreia, porque minha praia é mais Japão, mas assim, no Japão, os doramas, pelo menos o que eu estudei, o que eu entendi, na segunda-feira é o dia de destaque. Então, as grandes produções, né, os elencos mais pesados é na segunda, na faixa das 21 horas. E é uma curiosidade que eu queria saber. Eu falei assim, como que funciona os K-dramas? Tipo, tem essa coisa, o grande dia da semana, o X horário da semana, que é a grande produção? Deve ter, eu não sei quais são. Eu não sei dia, mas tem, porque, tipo, eu sei que tem essas novelas, você falou realmente que parece novela porque tem vários episódios, eles normalmente passam todo dia de manhã, então é meio que considerado novela mesmo. Em contrapartida, os outros que tem menos, que é episódios 16, 20 episódios, eles passam só duas vezes por semana, então tem uma variedade de horário. Eu quero que cada um faça alguma indicação de drama pro pessoal pra entrar nesse mundo e ver que não é novela e que é legal e que tem muita história que vale a pena ser assistida, assim, é algo que tá fora, não é algo só de menininha, não é algo só pra um público específico. Gente, assiste que tem muita coisa bacana que é produzida na Coreia. Abram a mente, larguem de preconceitos, que vai valer a pena, vocês não vão se arrepender, sério. Algo pra você vai encontrar, tenha certeza. Então, já que a gente tá falando de doramas diferentes, assim, eu vou indicar um que eu gosto muito de doramas policiais, investigativos, alguma coisa assim. E eu vou indicar a Tweet, que foi um dorama que eu me apaixonei muito. É sobre um cara que ele vive assim em roubar, em fazer jogos e roubar dinheiro dos outros, sabe? E até que ele descobre que uma ex-namorada dele tem uma filha dele. E ela tem uma doença muito grave, eu não lembro agora exatamente o que que é. E ele tem que correr contra o tempo, assim, pra fugir da polícia e pra salvar a filha dele. Então, assim, é muito emocionante, porque ele vai descobrindo várias coisas, tem toda uma história história por trás. E ele tenta fugir da polícia, ele sempre é incriminado por um assassinato. Ele foi incriminado por um assassinato, na verdade. E ele tem que fugir da polícia por causa disso, uma coisa que ele não fez, e ao mesmo tempo ele quer estar com a filha dele que tá doente, né? Que ele descobriu há pouco tempo e tá doente. Então, assim, é um episódio melhor que o outro. Eu acho que, assim, quem gosta, os meninos que gostam nesse estilo, acho que vão adorar. É muito, muito bom. E mesmo sendo em poucos episódios, ele, assim, te prende muito, muito, muito. Então é um dorama que eu quero indicar pra todo mundo que gosta nesse estilo. Já que eu falei bastante de K-pop aí, eu vou indicar, né, pra quem curte K-pop e não assiste nenhum tipo de K-drama, eu indico Dream High, né, a primeira temporada, que é muito boa mesmo, assim. Ele mostra como... É a primeira, só. Porque ele mostra bem como é, assim, esse... como o pessoal começa a treinar pra ser um cantor ou ser um artista na Coreia, né? Desde a pessoa passando na escola, fazendo aula. Tudo bem que lá passa um pouco meio rápido, porque o dorama tem 16 episódios, então o pessoal acaba ficando famoso muito rápido, assim, sabe? Mas dá pra ter uma ideia mais ou menos de como funciona, assim, que não é uma coisa fácil, né? E ele, assim, ele tem uma pegada meio, sabe, adolescente, assim, uma coisa meio malhação, sabe? Então, pro pessoal que tá começando no K-pop e quer conhecer K-drama também, eu acho que o Dream High é bem indicado, assim. Ele é bem completo, assim, eu acho que a história dele é muito boa. Já a segunda temporada, não assistam, que é um lixo, é muito ruim. É ruim, eu assisti no Netflix, tava com a legenda zoada, até a legenda é ruim, então nossa, não recomendo. Eu vou indicar You Are Surrounded, que é com um dos meus atores favoritos, que é o Lee Seung-gi, é isso aí, algo assim, gente. Eu gosto muito dele, e esse You Are Surrounded, vocês estão cercados, né? Ele é um drama policial. O personagem principal, né, quando ele era adolescente, a mãe dele era testemunha de um assassinato, e ele vê a mãe dele ser morta. Ele é testemunha, e na época ele acha que o policial, o detetive do caso, estava envolvido, e ele foge, some por uns 10 anos, e ele reaparece na corporação que esse detetive que cuidava do caso da mãe dele está. Ele vira um subordinado desse cara. E a história, eu acho muito bacana, porque eles têm a investigação de diversos crimes, que são os crimes secundários, assim, tu consegue entender como é que funciona a polícia, né, na Coreia do Sul. E ao mesmo tempo tu vê a história dele, né, o que aconteceu com a mãe dele. Enfim, ele consegue solucionar o caso, né, da mãe dele, que tava até então aberto, tava quase pra prescrever. Eu particularmente gostei muito, muito dessa história. Eu adoro esse ator, né, que é o Lee Seung-gi. Eu adoro ele, eu acho que ele é muito bom, e ele sempre faz coisas diferentes e boas, assim. E assim, ele é policial, ele tem um pouco de romance, assim, mas só que é uma coisinha assim meio de lado, assim, não é o foco da história. E eu gosto realmente da resolução dos casos e de como funciona a investigação. Pra quem gosta de policial, investigação, é um bom drama. Ele é do ano passado, então ele é bem recente, bem atual. Vale muito a pena, assim, ser assistido. Eu recomendo muito. Bom, eu sou meio clichêzento, então pra mim, todas as séries que eu vou recomendar seguem o gênero comédia romântica. Eu gosto de shoujo mangá, então pra mim é... E aí, meu primeiro é o Personal Taste. Muito bom. Eu me apaixonei por causa que a protagonista, ela é aquela personagem inocente, que ela leva a vida do jeito dela. E, tipo assim, a gente tá vendo a casa que ela mora, uma casa muito legal. Tradicional, e aí, né? É tradicional coreana, né? E a gente tá vendo que, tipo assim, tem um designer, né? Eu diria que um arquiteto, né? Mas ele é um promissor, ele tem potencial, mas, tipo assim, a empresa que ele tá não tá indo muito bem, não. E aí, tipo, ele tem a grande chance de atrair um grande projeto, só que esse projeto, tipo assim, até pelo projeto em si, ele precisa se inspirar na casa que essa protagonista tá. E como eles já se esbarraram várias vezes, e tipo, todas as vezes eles brigaram, e todas as vezes ela acabou vendo coisas que deu a entender que ele é gay. Sim, aconteceu umas 3 vezes, né? E aí, tipo, ele acaba que, tipo, se muda, ele pede, né, pra morar na casa dela, até porque, tipo, até a melhor amiga dela lá, passou a perna nela, né, catou... Cara, essa atriz, ela já fez umas 3 vacas em outros dramas. Eu odeio ela, só pra constar. E aí ela expulsa a melhor amiga dela lá, e tipo, o quarto fica vago, ele fala que a grande chance é ele se fingir de gay na casa dela pra conseguir pegar os projetos, se inspirar na obra pra poder montar o projeto dele na empresa dele. O personal deixa, eu adoro essas brigas deles, essa dinâmica. E é uma coisa pra mim muito do K-drama, né? Então, eu recomendo exatamente porque eu gosto desse tipo de produção, desse tipo de diálogo, dessa forma de desenvolvimento de relacionamento, né? Eu tinha pensado em um aqui que é um drama épico. É um dos meus queridinhos também, chama Jang Ho-jun. Todos os dramas épicos, eles são inspirados em alguma história, né, que aconteceu na Coreia do Sul. Todos. Então, eu fui pesquisar muito. Eu acho que foi o drama que eu mais pesquisei. A história foi esse. E é sobre uma mulher que ela se apaixona pelo rei, né? Só que quando ele manda ela pra corte, ela acaba indo como empregada, eu acho, alguma coisa assim no começo. E aos poucos ela vai se tornando concubina e tal, ela vai crescendo dentro da corte. Só que assim, na história real, falam que ela foi muito má e que ela fez várias coisas pra até chegar a ser rainha. Então que ela matou a rainha anterior, que fez macumba, sei lá o quê. Mas ela matou a rainha anterior lá e se tornou rainha. Só que, e tem várias versões dessa história, né? Aquele Wee-sun também é baseado nisso, né? A malvadinha da história é a Jang Ho-jun. Só que nesse drama, ela foi mostrada como a mocinha, ao invés da vilã. Então, todas as coisas que ela faz dentro da corte, na verdade, tem um motivo, tem histórias por trás. Então, pro país, sabe? Ela era como a vilã. Mas dentro da corte, a gente viu que realmente acontecia lá dentro e que ela não era vilã, que ela era a mocinha, tal, etc. Mas ela é uma personagem muito forte, por isso que eu gostei muito do drama. Porque ela não é uma personagem que ela aceita desaforo, entendeu? Então ela vai atrás do que ela quer, mas ele prende muito e a história é muito boa. A paixão dos dois, né? Eles são realmente muito apaixonados e tudo que acontece dentro da corte é muito, muito legal. Então é um drama que eu indico pra quem gosta de drama épico, é muito bom. Chama Jang Ho-jun. Você falou desse que é épico, né? Tem um que eu assisti que chama, eu sei o título em inglês, que é Moon Embracing Sun. Ele acho que tem 20 episódios. Essa série, ela é legal, ela fez muito sucesso, acho que em 2012, 2010, eu não lembro direito. Ela tem essa pegada, né, que ela é de época. Ela tem uns efeitos especiais, normalmente quando eles fazem de época, ela tem mais assim, aquelas guerras que sempre tem, né, aquelas traições e tal. Só que nisso aí tem o a mais, né, que são os efeitos especiais, assim. Lembra muito desses filmes mesmo que saem na Coreia, sabe, de época. A história desse dorama, ela foi inventada, assim. Quando eu vi, eu curti bastante, assim. Ele é bom pra, assim, pra quem tá querendo começar também. A ver novela de época, é bom começar com essa, porque ela não é tão longa quanto as outras, que tem 70 episódios, 80. Basicamente, tem uma xamã, ela se apaixona pelo príncipe, né? Ela, tipo, conhece ele desde pequena tal, e ela vai, com o tempo, ela acaba gostando dele e tal. E tem todas essas brigas que sempre acontecem nesse tipo de drama de época, né? Que muita gente é contra, mas eles acabam dando jeito de ficar junto. Tem uma época que ela perde a memória também, é bem, bem complexo, assim, sabe? Pra esses 20 episódios aí acontece bastante coisa. Bom, já que a gente tá numa onda de falar dramas de época, eu vou falar de um que eu gostei bastante, que foi o Good Family Book, apesar do final ser meio estranho. Ele tem, de novo, o mesmo ator que eu indiquei do drama passado, que é o Lee Seung-ji. Ele é um drama, assim, ele é de época, mas ele mistura um pouco de fantasia e misticismo, enfim. Ele se passa naquele período que eles chamam de período Joseon, era Joseon, né, da história. Uhum. Nesse drama, tu tem até um cara que ele é considerado herói nacional, né, que ele era um grande general, né, que é o Lee Seung-jin, que ele defendeu a Coreia de uma invasão japonesa com apenas 12 barcos de guerra. E essa história, ela até conta um pouco sobre isso, assim, embora não seja exatamente o foco. Então, o início da história é um demônio, não é bem um demônio, na verdade ele é um ser místico, que ele se apaixona por uma mulher e ele resolve que ele queria virar humano pra poder se casar com essa mulher, enfim, viver com ela. Só que o que que pra ele poder virar humano, ele tinha que ficar 100 dias sem se alimentar de carne, sem matar nada. Só que acontece algumas coisas e ele acaba matando uma pessoa pra poder proteger, né, a mulher. E ele acaba virando um demônio. E a mulher, ela fica assustada, só que ela tava grávida e ela, enfim, dá a luz usa uma mistura de humano com esse ser místico que era o pai dele, né? E, enfim, daí a história se passa, sei lá, 20 anos depois, e as pessoas começam a descobrir um pouco sobre os poderes dele, e daí, enfim, tem um romance, ele se apaixona por uma menina. É uma história muito interessante, ela tem bastante luta, ela tem alguma coisa de fantasia, assim, tem um romance, e se passa nesse período passado. Eu adoro as roupas, eu acho maneiras as roupas que eles usam, aquele chapéuzinho, sabe, aquela... esse ar antigo desses dramas. É um drama muito bom. Tem um finalzinho assim meio questionável, mas eu gostei muito de acompanhar essa história. Eu acho que vale a pena realmente assistir, né? Good Family Book. Minha segunda sugestão, assim, lógico que eu vou voltar a esse universo mais tarde, mas é Full House Take Two, porque foi uma série que eu esperei muito, né? Tipo, ter uma continuação. Aliás, era muito estranho, porque Full House já era uma série muito boa, mas não precisava de continuação, mas eu fiquei com essa ideia tanto, nossa, vai ser continuação. Vai sair continuação, e de repente saiu e eu tomei um susto quando eu vi a continuação. E aí, assim, ah, mas é continuação? Não é continuação? Não, não é continuação. E aí a gente... O que me chamou muita atenção nessa, porque eu tava curioso, né, o que seria o Full House dessa vez, né, e eu gostei muito da ideia de, tipo, brincar com o K-pop, né, porque a gente conhece o grupo Take One, que é uma dupla, né, e aí, tipo, é uma dupla mó famosa e tal, e a gente tá vendo que a protagonista, ela trabalha com roupas online, porque, tipo assim, o pai dela, né, é um cara bem rígido, né, que exige que ela dê aula de artes marciais e tal, então, assim, quando ele cai fora, quando ele não tá por perto, ela vende as roupas porque ela gosta do que? Ela gosta de fazer, de trabalhar com roupas, de montar o design, assim, das pessoas e tal. Então ela tem uma parceira que tem essa loja. E aí, de repente, um deles se esbarra lá com ela e ela ajuda, e o outro é mó cavalo com ela, né? Pra variar, né? Clichê básico. E aí, tipo assim, ela... As situações vão a ponto que, tipo assim, ela é obrigada a se tornar a pessoa que vai montar as roupas dele, né? Deles, né? Então, tipo assim, lógico que tem o cavalo que não vai aceitar, porque ele é frescurento, qualquer tecido, se for um tecido mais vagabundo, vai gerar alergia nele, né? Porque ele é todo fresco, né? E tem o outro cara que é todo simpático, que tá afim dela, não sei o quê. E aí tem esse triângulo amoroso, e, tipo, tem coisas assim, bem tensas, assim, por exemplo, um deles vai ficar cego, então ela tem que ajudar ele, ela vai ficar muito dividida entre qual dos dois ela vai ficar. No outro que eu tinha pra indicar, chama Capital Scandal, e ele é de 2007, ele conta um período diferente, assim, porque você normalmente está acostumado, ou o dorama é o de hoje em dia, ou ele é da época da dinastia Joseon, né? Esse aí não, ele se passa em 1930, mais ou menos, ali, na época que a Coreia era colonizada do Japão, né? Assim, ele é de comédia, sabe? Ele tem um pouco de drama também e tal. Mas é engraçado que é um período tão estranho, assim, tão ruim lá pra eles, só que eles conseguiram fazer uma novela engraçada, sabe? E falar bem bastante disso, sabe? Falar do pessoal dos coreanos tentando tirar o Japão de lá, sabe? Tentar voltar a ser independente. Nesse dorama tem dois personagens principais, assim. Tem um cara, ele, assim, se passa numa cidadezinha pequena e tal. Eles são lá dominados pelos japoneses e tal. E tem esse cara que ele vive a vida dele, assim, ele não se importa muito, né, de estar sendo, de ter virado colônia, assim, que as pessoas estão aprendendo japonês nas escolas, tal, meio que obrigado, tal. Tem a mulherengo, ele vai sempre na boate, ele tem trabalha num jornal, né, que fica publicando coisas, às vezes dá uma alfinetada, assim, no japonês, tal, e acaba até gerando problema pra ele, às vezes. E a outra personagem, que é feita pela atriz lá, Han Jimin, ela é uma professora, né, que dá aula pros alunos que são mais pobres, assim, tal. Só que assim, isso não é só isso que ela faz, sabe? Ela também ela faz parte de um grupo que é tipo é um grupo que vai contra o governo japonês, sabe? Eles meio que são revolucionários. Assim. Então, além de ensinar as crianças a escreverem, ela começa a passar umas ideias meio assim, sabe? Pra tentar reverter aquela situação do país lá. E assim, tá todo mundo já com roupa, com aquela roupa ocidental, assim, sabe? Chapeuzinho, tal, paletó, gravatinha. E ela continua usando aquela roupa do período de Joseon. E até que o pessoal chama ela de Jomajá lá, fala que é a última mulher do período de Joseon, sabe? E o que acontece? Aí o outro personagem, o principal, ele é meio que desafiado, né? Uma hora um amigo dele fala assim, olha, essa daí ninguém consegue conquistar, né? E ele consegue conquistar qualquer uma, assim, em 5 minutos, assim. Ele é o mulherengão, assim. Aí ele fala, ah, vou fazer uma aposta, então, tentar conquistar ela. Ele vai atrás dela. Só que acontece, ele acaba conseguindo alguma coisa com ela, assim, e depois ela descobre que era uma aposta, fica puta com ele, aquela coisa de sempre, né? E vai seguindo a história. Conforme vai passando o tempo, ele meio que vai aqui mudando, assim, porque ele não tá nem aí pra o que tá acontecendo no país, mas é como ele vê que ela tá lutando contra, ele também começa a mudar, sabe? E aí vão aparecendo outros personagens. E ela é curtinha, assim, ela tem, acho que 15 episódios, assim. Eu até achei que devia ter tido mais, porque eu gostei da história, assim, sabe? E mistura mesmo, sabe? Essa parte de guerra, assim, mistura com um pouco de comédia. E eu acho muito legal, assim. Eu recomendo pra quem quer ver um período